Pasta 38. Faixa 1. Encontro 36. Plantas. O encontro 36 é onde nos reunimos as verdadeiras senhoras da vida, as plantas. A vida poderia continuar sem animais e sem fungos, mas, abolidas as plantas, a vida cessaria rapidamente. As plantas são a base indispensável, os alicerces mesmo, de quase toda a cadeia alimentar. Elas são as criaturas mais notáveis do nosso planeta, os primeiros seres vivos em que qualquer marciano em visita repararia. Os maiores organismos singulares que já viveram são plantas e uma impressionante porcentagem da biomassa do planeta encerra-se em vegetais. Isso não ocorre por acaso. Parte dessa elevada proporção decorre necessariamente do fato de que, em última análise, quase toda a biomassa provém do Sol por intermédio da fotossíntese, que, em sua parte, ocorre em plantas verdes, e a transação em cada elo da cadeia alimentar tem uma eficiência aproximada de apenas 10%. Asterisco. A razão dessa pequena ressalva emergirá quando chegarmos à Cantuária. Fim da leitura de asterisco. A superfície da Terra é verde por causa das plantas, e a superfície do mar também o seria se o seu tapete flutuante de fotossintetizadores fosse formado de plantas macroscópicas em vez de micro-organismos pequenos demais para refletir quantidades perceptíveis de luz verde. É como se as plantas fizessem todo o possível para cobrir cada centímetro quadrado de verde sem deixar nada descoberto, e é bem isso que elas fazem por uma razão muito sensata. Um número finito de fótons chega à superfície do planeta vindo do Sol, e cada fóton é precioso. O número total de fótons que um planeta pode guardar de sua estrela é limitado pela área da superfície do planeta, com uma complicação. Apenas um lado está voltado para a estrela em dado momento. Do ponto de vista de uma planta, um centímetro quadrado da superfície terrestre que não seja verde representa uma oportunidade negligentemente desperdiçada de se apoderar de fótons. As folhas são painéis solares, o mais plana possível para maximizar os fótons captados por gasto unitário. É vantajoso colocar as folhas em uma posição na qual outras não lhe façam sombra, em especial se as outras não pertencerem à própria planta. É por isso que as árvores das florestas são tão altas. Árvores altas que não estão em florestas ficam deslocadas, provavelmente em razão da interferência humana. É um total desperdício de esforço crescer tanto se a árvore for a única no pedaço. Bem melhor é espalhar-se lateralmente como a grama, pois desse modo captam-se mais fótons por unidade de esforço gasto no crescimento. Quanto às florestas, não é por acidente que elas são tão escuras. Cada fóton que consegue chegar ao chão representa uma falha das folhas lá em cima. Com poucas exceções, como as gionéias, as plantas não se movem. Com poucas exceções, como as esponjas, os animais movem-se. Por que a diferença? Deve ter alguma relação com o fato de que as plantas comem fótons, enquanto os animais, em última análise, comem plantas. Precisamos desse, em última análise, é claro, porque, em certos casos, plantas são comidas em seguida ou terceira mão por intermédio de animais que comem outros animais. Mas por que comer fótons faz com que seja uma boa ideia ficar plantado com raízes no solo? Por que comer plantas em vez de ser uma planta faz com que mover-se seja uma boa ideia? Bem, suponho que se as plantas não se movem, os animais têm de mover-se para comê-las. Mas por que as plantas não saem do lugar? Talvez tenha relação com a necessidade de serem enraizadas para sugar nutrientes do solo. Talvez haja uma distância intransponível entre a melhor forma a assumir para quem quer mover-se, sólida e compacta, e a melhor forma a assumir para quem quer expor-se a muitos fótons, área superficial grande e, portanto, irregular e desalinhada. Não tenho certeza. Seja qual for a razão dos três grandes grupos de megavida que evoluíram neste planeta, dois deles, os fungos e as plantas, permanecem sobretudo imóveis como estátuas, enquanto o terceiro, os animais, faz o grosso do trabalho de andar de um lugar para outro e ir buscar ativamente o que é preciso. As plantas, inclusive, usam animais para irem de um lugar para o outro por elas, e as flores, com suas belas cores, formas e aromas, são os instrumentos dessa manipulação. Asterisco. Eu incluiria um conto sobre esse fato se não tivesse feito em dois capítulos de escalada do Monte Improvável, grãos de pólen e balas mágicas e um jardim murado. Fim da leitura de asterisco. Nem todos os peregrinos a quem nos reunimos neste encontro 36 são verdes. A mais profunda divisão entre eles é a que separa as algas vermelhas e as plantas verdes, que incluem as algas verdes. Asterisco. Além das insignificantes 13 espécies de glaucófitas unicelulares que parecem ser o extragrupo. Fim da leitura de asterisco. As algas vermelhas são comuns no litoral, e o mesmo se dá com vários tipos de algas verdes. Além disso, em água doce também existem algas verdes em abundância. Mas as algas marinhas mais conhecidas são as pardas, parentes mais distantes, pois só se juntarão a nós no encontro 37. Das que vêm reunir-se a nós neste encontro, as mais conhecidas e mais notáveis são as plantas verdes. As plantas conquistaram a terra firme antes dos animais, e isso é quase óbvio, pois sem plantas para comer, de que adiantaria um animal ir para lá? É provável que as plantas não tenham passado diretamente do mar para a terra, mas, como os animais, tenham-no feito por intermédio de água doce. Como de costume, quando encontramos um grande exército de peregrinos, nós os vemos já em marcha em complexos subgrupos que se juntaram uns aos outros antes de seu encontro conosco. No caso das plantas verdes, recomendo veementemente um programa de computador muitíssimo bem elaborado, chamado Deep Green. Neste momento em que escrevo, ele está disponível na internet. Quando executamos o Deep Green, vemos uma árvore filogenética enraizada. Alguns dos ramos têm um nome na ponta, o nome de uma planta ou de um grupo de plantas. Alguns não têm nome e apontam para fora da página. A beleza desse programa é que podemos pegar a árvore com o mouse e arrastá-la de um modo deliciosamente natural e intuitivo para ver mais partes da árvore. Conforme arrastamos, vemos raminhos brotar diante dos nossos olhos e, quando fazemos o giro da árvore, vemos todo um conjunto de novos nomes aparecer na tela, juntamente com muitos ramos novos sem nome. Exploramos a árvore até onde desejarmos. Ela parece não ter fim, o que nos revela a colossal diversidade de plantas verdes que evoluiu. À medida que ascendemos nos ramos, palmo a palmo, como um macaco darwiniano num paraíso arbóreo evolutivo, temos de lembrar que cada bifurcação encontrada representa um verdadeiro ponto de encontro exatamente no sentido usado neste livro. Seria esplêndido se houvesse também uma versão para os animais. Concluí um conto anterior salientando que é fascinante ser zoólogo em uma época como esta. Eu poderia dizer a mesma coisa sobre ser botânico. Que prazer seria demonstrar o Deep Green a Joseph Hooker na companhia de seu grande amigo Charles Darwin. Quase choro ao pensar nisso.